Salvador, em Holanda, 08, Bagagem. 7, a produtora do Porsche, chama 208, na Lua para Sul. Patrulha Salvador, novembro Suíço, Codo Forte, no meu país. Tá, meu, novembro Suíço, mantenha 5 edições visuais, apresentação. O novembro Suíço, que assim que possível, solicita a atenção para 2.500 pés, afastando pelo corredor forte, no máximo 2 milhas. Sim, novembro Suíço, ainda mantenha o meu pés, então no tráfego. O centro do posto, quando for, está mantendo 1.700, alta alta 3 gêmeas, ainda mantendo o meu pé e até a quando desviar com o trânsito. Sim, vai manter 1.000 pés, vai reforçar quando desviar o número da frente. Passando isso para o Paoste, então o tráfego do sentido oposto, no corredor forte, mantendo no meu pé, capa 28 alfa, entrando quando desviar com o trânsito. Passando para o litoral norte, mapa 28 alfa, mantendo 1.000 pés, 97. Pelo norte, tem a boa dos produtos de teste, na 0, final de ULS, que é beijado, mantendo 77. Controle Salvador 120, destino 8. 1208, TAM 3897. 1645, ação de estação, deixa a vista da porta, Salvador, boa tarde, TAM 3897. TAM 3897, TAM 4897, TAM 4897, TAM 4897. Como 1340, possibilidade de aproximar da presença? TAM 3897, mantenha a saída, aguarde utilização do centro VIP. Positivo, mantendo a saída, aguardando, TAM 3897. Brasil ao contrato, autorizado subida para 2.500 pés na bandeira sul. Lima, na Quebec, Fox 180, Aguas, Sacramento, Índia, Fox. Ok, manda Fox, só para o Fox, que é um site na porta de falei. Chame o centro Recife, em 128 do Small 3, em qual CF 125 do Small 1. 206, autorizado Lima, Beijing, zero. Solo 56, livra direito, Solo 2609. Mantenha a presença proa, mantenha as condições visuais, suba para 2x10, o novembro da Suíça. Professor, essa sinalzinha é essa 3, então na 0, mas na tela 280. O limite será radial 300 da Salvador. Boa tarde, autorizado Lene, Clóvis, pelo 0, vento 1, 0, 0 graus e 1, 4 nós. Deixa para 5003, General na 0 no teatro. Autorização, resposta modificada da ordem, certo aí. Autorizado, né? Mantém um 7 a porta tão. Boa noite, né? 9, decote 04, controle Salvador, 2018. Controle Salvador, é 08. Controle Salvador é o gol 1869. Boa noite, meu nome é contato com o Radar Nericolás, escutadinha, saída com 1, para o nível 360. Corona para 360, com 8 delas. Pela 220, limite ao louco computador. Atento a um bandeirante decolando da pista 17 na Torre de Salvador em 18, original 95. Chama aqui antes. estratégia para fora da porta. Voo 269, vai cruzando 90, possibilidade de aprovar. Vem na esquerda, esquerda, proa 130, autorizado final ILR 72, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Que mantenha hoje a decolagem, possível até 2 mil pés, chama controle de salvador 20.8. Até o aceitado até 2 mil, chama o controle 208, chama o Toyota. Tio, oi Alessa, boa noite, meu nome. Muito grato, boa beleza. Controle de salvador, só para ter um céu, Patrulha de decolagem está em contato com o radar, suba para nível 100, ao cruzar 2.10, pela direita para o de Coral. Sapa, não há tráfego excluído no setor, deixa para a altitude de tráfego que ainda o meu índio para referência em Salvador, General no 010. Se desejar, autorizado o presente livre da presente Sapa, direito Sapa. Atento ao helicóptero de 76 do Instituto da Pista no 7 na torre, 1-8-9-5. máximo 3, limitar no corte tremendo. tira base. Alto, vai o cruzado de volta, graças a Natana do Vox da Fulfa. Sérgio autorizado, Lima Ramos, Cruzeiro. Lima Delta, Número 6, 50 para oeste. Bom, se livra à esquerda, no Anjo Cuisco, tocou em 2225. Reporta girando base, salve no 7. Reporta girando base no 7, salve número 3. 3367 autorizado a colapso de 0, 0090 graus, 139. Bom, número 3, 6, 50 para oeste. Charlie, autorizado alinhar e decolar pistão 0, 090 graus, 23 nós. Falando aos Quiz, fala aos 29, autorizado 73, ponto pista livre. Autorizado no nível 050, boa noite, meu presidente. passagem já está para muito código para 0211. Então, eu vi o Rio Bravo, autorizado a presente de Céu da Barra, para o Rio Litoral Sul, pista para 1.10. Então, eu vi o Rio Bravo. O azul 271, solicita se possível voar direto destino ou telefone.